empregado será cedo e pontual. Zela o material que lhe for recomendado. Trabalhar sempre equipado, tendo cuidado diário. Fazer jus ao seu salário, ser atento na limpeza. Guardar segredos da empresa é mais do que necessário. Quartel do Trabalho, Cultura Popular e Cidadania. A Matra 13, Tribunal do Trabalho da Paraíba.